Só solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist e nós vamos continuar com o nosso Projeto X Shuffle. E dessa vez nós temos uma vítima que eu acho que muitas pessoas estavam esperando muito desde o cast de Eu Gosto Dessa Merda. Mas eu vou deixar que a vítima em questão se defenda por si só. Fala, gente, aqui é o Muig e eu gosto muito de músicas, todas as músicas. Músicas. Enfim, então, no meu celular tem muito tipo de música, já vou avisando. Pode vir coisas muito boas, podem vir coisas também muito boas, porque pra mim é bom. Não sei pra vocês, mas pra mim é bom. Eu admito que eu tenho medo, essa é uma playlist que eu tava com medo de gravar. Mas ok, né? A gente nunca sabe o que esperar. Então, a primeira que vocês estão ouvindo agora, provavelmente, o Mugi vai escolher agora. Lembrando pra vocês como que é o sistema do Projeto X Shuffle. A vítima em questão vai pegar a sua playlist e vai passar um número de músicas, ou 5, ou 10, ou passar um monte de música cegamente para em uma qualquer, deixando a playlist no aleatório. E o que sair nessa brincadeira vai ser o que vai tocar aqui. Nota, a minha isso já é a forma de você um saber do que as pessoas música. Gostam de verdade, entendeu? Não é o que elas mostram pro mundo, é o que elas mostram, que elas deixam escondido no celular e que agora tá vindo à tona. Então, Mug, qual que é a primeira música? Então, como já tava passando, né, eu já vou mandar qual que é. Puta! I'm sexy and I know it. Ai, boa! Porra, boa, olha, boa. Essa música me define. Querido, menos. Bem menos. Quase vamos nada. De LMIO, Sex and I Know It. Nossa, velho. Demais, velho. Demais. Mas assim, eu acho que essa música leva o ego de algumas pessoas para lugares que ele não devia chegar, né? Mas deixa pra lá. Qual que é a próxima? Puta! Não! Tinha que ter. É o destino. Tinha que ter Avril Lavigne nessa porra de playlist. Boa! Agora a gente vai de Girlfriend, Avril Lavigne. Hey, yo, yo. Nossa, mano. Assim, aqui a gente faz uma confissão. Essa é a segunda vez que essa playlist tá sendo gravada. E a primeira ficou muito boa. Só que eu acho que, assim, os deuses do perigo e do caos olharam pra baixo e pensaram assim, não, essa playlist tá legal demais. O Mugi não tá queimando seu filme o suficiente. Vamos trollar? Vamos. Aí o áudio dele deu pau. Então a gente vai esperar que venham coisas muito boas no pelas razões erradas aí. Então com vocês, Girlfriend, Avril Lavigne, escutem aí. Get together now. And Ai, enfim. Sempre que alguém reage desse jeito, eu já penso assim, vai ser uma coisa zoada, vai ser uma coisa zoada. O que que foi dessa vez? Vamos de circulador de fulô. Magamalabares. Eu sei que tem problema com falar isso daí. Nossa, gosto do som desses caras. Circulador de fulô é demais, cara. Nossa, o som deles é muito legal. São aquelas bandas que, assim, você descobre um pouquinho por acaso, mas, assim, eu gosto do som deles. É muito gostoso. Quem chega aqui viu um barquinho de gazeta ancorar. O que eu acho da hora de gravar com o Mug é isso, cara. Ele não fala da música, ele canta. É demais, Magamalabares, velho. É demais. É divertidíssimo. Então, com vocês, Magamalabares, o circulador de fulô. Escutem aí. Gazeta ancorar no mistério. Notas musicais entre bolas de sabão que de nossas serenatas vieram. Flores que ofertamos e que nunca morrerão, que em vasos e jarros se embronzeiam. Os anjos de vida bem-vinda. Os livros não são sinceros, mas quem tem Deus como império no mundo não está sozinho, ouvindo sininho. Parandeira, arurá, parandeira, arurá. Agora vamos de All Around the World, Oasis. Ah, Oasis. Tá lá, né? Uma banda que existe. Tipo, oh, existe. Tá lá. Boa, mas... tá lá. Enfim. É uma banda que tá lá. Vou deixar os haters... Abraço, os... Panda. Beijo, te amo. É nóis. Vou deixar que os haters falem por si. Então, com vocês, All Around the World, Oasis. Escutem aí. agora a gente vai com o sertanejozinho, universitário ainda. Tava demorando, eu tava sentindo um pouco de falta, na verdade. Eu acho que, assim, uma playlist sua que não tivesse algo assim, não dava certo, entendeu? Agora a gente vai de Vitor e Léo, Vida Boa. Ah, essa música é muito foda! É muito demais, velho! Ai, não, assim, aqui eu tenho... Vou aqui morder minha língua, que essa música é uma gracinha, de verdade. Minha mãe usou ela uma vez pra fazer uma apresentaçãozinha com as crianças dela, que ela é professora de prézinho, né? Aí ela me mostrou essa música porque as criancinhas dela estavam ensaiando uma apresentação com ela. E, gente, ela é muito chuchu, é muito fofa. E, assim, sertanejo universitário não é de todo mal. Não, não é de nenhum mal, é da hora, velho. Muito bom. Ah, então, né? Deixa pra lá. Então, com vocês, Vida Boa, Vitor e Léo. Moro num lugar, numa casinha inocente do sertão. Fogo baixo aceso no fogão, fogão a lenha. Tenho tudo aqui, umas vaquinhas, leiteira, um burro bom, uma baixada, ribeiro, violão e umas galinhas. Tenho no quintal uns pés de fruta e de flor, e no meu peito, por amor, plantei alguém, que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão, que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Vez por outra vou à venda do vilarejo pra comprar sal grosso, cravo e outras coisas que fartar. Marvada pinga, ai, ai. Pego meu burrão, faço na estrada a poeira levantar. Qualquer tristeza que for vai passar. Do mata burro, ai, ai. Galopando vou, depois da curva tem alguém que chamo sempre de meu bem, a me esperar, a me esperar. Que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, oh. Vamos com Linkin Park. Boa! Breaking boa. The Habit. Uau! Nossa, cara, você tá ficando foda. Outra, assim, moda adolescência, né? Só que a diferença de Avril é que Avril eventualmente eu parei de escutar. Agora Linkin Park... Jamais, tá no sangue. Jamais, cara. Linkin Park continua sendo trilha sonora da vida até hoje. Fodam-se vocês que não gostam, fodam-se os haters. Quem não gosta de Linkin Park? Cara, desde os meus 12 anos eu brigava com galera por causa de Linkin Park. Isso vai continuar eternamente, porque Linkin Park é banda do coração. Linkin Park é demais, velho. Com vocês, Breaking the Habit, Linkin Park, escutem aí. E é o clipe mais maneiro deles também. Porra, demais, uma animação foda. We'll be right back. Azul, Charlie Brown Jr. É nóis. É uma vibe muito tranquila, minha playlist. É muito de boa. Cara, Charlie Brown Jr. só tinha dois modos, né? De boa e fritação. É. Não tinha um meio termo. Não, algumas músicas até que tinham um pouquinho de meio termo, mas a maior parte ou era muito pro lado de boista ou era muito pra fritar. Era 880. Charlie Brown, pra mim, foi, tipo, a melhor banda nacional que já existiu até o momento. Tipo, eu... Foi minha infância, adolescência e até a atualidade, cara. Quando o Churão morreu, pra mim, cara, nossa, foi muito trash. Não tem uma banda nacional que eu goste mais do que Charlie Brown Jr., sério. Assim, é engraçado que a galera da nossa faixa etária marcou a vida de todo mundo, mesmo as pessoas que não se consideram fãs, por exemplo, que é o meu caso. Posso sim, pode não ter sido assim a banda da minha vida, que de fato não é, mas... Querendo ou não, faz parte, entendeu? Com vocês, Céu Azul, Charlie Brown Jr. Escutem aí. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar. E cantar, não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar, não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia. Vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia. Vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Tão natural quanto a luz do dia. Próxima música? Red Hot Chili Pepper, Under the Bridge. Boa! Eu sabia tocar essa música no baixo. Ai, que massa! Eu não sabia nem que você tocava baixo, na real. Eu aprendi, tipo, por uma semana baixo, uma semana violão. Só dessas. Tem um violão aqui até hoje encostado, mofando, que eu não aprendi a tocar. Eu não conheço ninguém que não gosta de Red Hot. Eu também não conheço ninguém que não gosta de Red Hot. Eu acho que, assim, é uma banda bem universal. A galera gosta, a galera aprecia e... É. Estamos aí, sabe? Red Hot é, tipo, muito bom. Quando eu escutava Red Hot, o cara já tinha uns 30 e poucos anos, tá ligado? Tipo, Ele já tava quase beirando os 40. Agora, o cara tá um velhote, mas ainda canta pra caralho, velho. Não, é igual, vai ficar que nem o... O Dinho, Ouro Preto, Capital Inicial. Não, vai se foder, cara, a comparação. Pô, eu Começa curto pra caralho mais. Capital. O problema não é o Capital Inicial, assim, de fato ele não é, mas vamos concordar que o Dinho, Ouro Preto é o cara mais farofeiro da música, vai, por favor. Ah, pô, não... Não, vai, ele é. Mas imagina só, daqui a um... Eu pensei mais em comparar eles com o Mick Jagger, por exemplo, que tá lá com seus 60 e lá vai pedrada e tá lá, porra, rebolando Mick Jagger no palco. Tá caindo aos pedaços. Tá, né, tipo, quarta, o cara do Red Hot tá inteiraço, tá ligado? É, mas também 30 anos a menos, né, amigo? Mas assim, imagina só, daqui a uns seus 60, 70 anos, ainda tá lá na, tipo, sexta turnê de despedida. E é isso, entendeu? E é isso. Então, com vocês, Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers, escutem aí. música. Você não escutou? Não, oh. Não escutei. Puta que pariu, velho. Tava faltando. Tiaguinho, demais. Caraca, moleque, é isso. Caraca, moleque. É Tiaguinho, demais, velho. Porra, eu sou fã do Tiaguinho desde a época do Exalta Samba. Na verdade, eu era Exalta Maníaco. Puta que pariu. Cara, as fanbases desses grupos têm nomes e... Ah, é demais, da hora isso, cara. Eu era Exalta Maníaco. Eu assumo. Eu acho legal. Eu acho gostoso. Eu sabe, teve uma coisa que eu, de uns tempos pra cá, eu tenho percebido. Desde que eu comecei a fazer aulas de dança, fazer zumba, fazer shiban, eu aprendi que música, se você se diverte, dá pra dançar, cara, é legal. Pô, isso, nossa, não, porra, valeu, Dri, fechou, GG. Música, se você se diverte, é legal. Você falou que os ouvintes precisam aprender com essa playlist. Sim, e eu falando de alguém que teve essa fase rockistazinha chata do caralho que odiava. Porra, não, posso falar? Eu era roqueirinha de usar corrente no pescoço, eu já fui. Só falo isso. Eu não consigo imaginar, velho, juro pra você, não consigo. Mas então, gente, é libertador quando vocês aprendem que vocês podem tirar a diversão de estilos que assim, mas não é mais sei lá o que, não sei. Filho, sinceramente, se você se diverte, velho, abraça, aproveita. E eu acho o Thiaguinho da hora, apesar de, tipo, ele parece ser uma pessoa legal na mídia e tudo mais. Ele nunca escutei nada zoado sobre ele. Ô, o Thiaguinho é demais, velho. Nossa, tá de boa. Tô com vocês, caraca, moleque, Thiaguinho, escutem aí. Caraca, moleque, é isso? Que dia é esse, hein? Hoje tá pedindo. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, gandaia. Abra uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, é, põe um pagodinho só pra relaxar. Abra uma gelada só pra refrescar. É, tô com saúde, tô com dinheiro. Graças a Deus e aos meus guerreiros. Hoje eu tô naquele pique de moleque doido. Bora! E quando eu tô assim, é só aventura. Tira a mão de mim, ninguém me segura. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. E assim, é só aventura. Tira a mão de mim, ninguém me segura. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Caraca, moleque, que dia que é isso? Pacote é só pra relaxar. Abra uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pacotinho só pra relaxar. Abra uma gelada só pra refrescar. É, tô com saúde. Graças a Deus. E os meus guerreiros, tá tudo armado. Vou pro estouro. Hoje eu tô naquele pique de moleque doido. A moleque, quando eu tô assim. Só aventura, tira a mão de mim, ninguém me segura. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Só aventura, tira a mão de mim, ninguém me segura. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Caraca, moleque, põe um pacote só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, gandaia. Abra uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque. Só pra refrescar. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um Thiaguinho aí pra relaxar. Sol, praia, abra uma gelada só pra refrescar, moleque. Põe um Thiaguinho só pra relaxar. Abra uma gelada só pra refrescar. É, muita saúde. E o resto a gente corre atrás. Próxima música. Puta! Agora me encarnou o negão. Eu não sei falar, é YG. My nigga. My nigga, my nigga, my nigga. Nossa, velho. Demais. Demais, demais, demais. É uma coisa que eu aprendi também a respeitar bastante, sabe? Tipo, a repensar. Eu, Gente, tem umas coisas tão legais em rap que saem. Eu dizendo já que eu sou, tipo, a maior fã da Nicki Minaj que vocês conhecem. Eita, foda pra caralho. Não, assim, que eu não tô nem falando só das músicas sobre... das reboladas, das músicas sobre bundas dela. Não é isso. Ela é uma rapper fora do normal, entendeu? Eu já vi uns vídeos dela de freestyle, de improviso. Ela é sensacional, cara. Ela é de outro mundo. E ela é muito talentosa. E tem muitos rappers muito talentosos. E, cara, rap é legal pra caramba também. Então, com vocês, My Nigga, YG, sei lá como fala essa porra. Escutem aí. I said it, I'ma ride for my motherfucking nigga. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side out there with my niggas. And I ain't going in, it's on with my nigga. My nigga, my nigga, my nigga, my nigga. My nigga, my nigga, my nigga, my motherfucking nigga. My nigga, my nigga, my nigga. My nigga, my nigga, yeah. First thing first, I'll evolve my niggas. This rap shit cracked and I evolve my niggas. You looking for some lean, let me call my nigga. He sell it for the high, I need all my niggas. Some niggas smoke, smoke, some niggas drink, drink. Got niggas on the block with neglected on day. That's a nigga back up, they in a bucket laptop. I got to act right if you niggas wanna act up. He talking like a snitch, no, that ain't my nigga. He tripping off a bitch, no, that ain't my nigga. Take a nigga K, shit, that's my nigga. Knowing since I was 8, yeah, that's my nigga. Fuck my first bitch, passed her to my nigga. Hit my first lick, pass with my nigga. Fuck them other niggas, cause I'm down for my niggas. I ride for my niggas. Fuck them other niggas. I'ma ride for my motherfucking nigga. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I been grinding that side out there with my niggas. And I ain't going in, it's on with my nigga. My nigga, my nigga. Dope boys, my niggas. My nigga, my nigga. YG, my nigga. My nigga, my nigga. Rich homie, my nigga. My nigga, my nigga. It's the motherfucking world. You know I'm down with the niggas down for me. I got two words for your love and loyalty. It was me and my nigga tripping on a half a beat. When we used to hit our wall and buy everything we see. Me and my down there nigga getting twisted. Nigga get the trippy, knock the gravy out your biscuit. Just know I fuck with you the long way, my nigga. So when I see you out, I'm like, hey, my nigga. Drink the act right by the case with my niggas. Drink the act right and get straight with my niggas. Me and my nigga riding dirty, try to chase them figures. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side out there with my niggas. And I ain't going in, it's on with my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. YG, my nigga. My nigga, my nigga. Rich homie, my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. My nigga got kicked, my nigga got weight. My nigga front of me, he the reason I'm straight. My nigga got a help, my nigga got late. My nigga, we my nigga get a plate. I'm still here and this my nigga, my nigga. My knock nigga shit with my nigga, my nigga. I fuck a nigga bitch with my nigga, my nigga. My nigga talk shit, then he ain't my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. YG, my nigga. And I ain't going in, ain't trying to leave my nigga. Stop seeing me and won't believe what a nigga. But I want enough room, cause I came with my nigga. My niggas, my niggas. I need a set of wings, cause I'm too fly, nigga. And I'm all about my business like a suit and tie, nigga. I ride for my niggas. I said it, I'ma ride for my motherfucking nigga. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side out there with my niggas. And I ain't going in, that's on with my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. My nigga. My nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga. Era um Moog, sabe? Era essencialmente um Moog. Que tinha tocado Let It Go na outra. Tinha tocado e tinha terminado. Ele disse que não foi por... Que assim, foi a obra do Belo Acaso. Foi a obra do destino. Tocou One Piece. Como, infelizmente, a gente não tem mais aquela gravação, eu vou contar que o acaso vai de novo fazer seu papel aqui, ou não. Ou não. Então, Mug, respira fundo, se inspira e manda a última música pra gente. Ah, próxima. Ah, não é Frozen. É Frozen. É Frozen, cara. Do you wanna be a snowman? Come on, let's go play. I never see you anymore. Come on the door. Eu não lembro mais. Away! But now we're not. I wish you would tell me why. É, nota, eu tenho a trilha sonora inteira duas vezes praticamente nesse celular de Frozen. Go away, Anna! Ok, bye. A galera surta com esse filme. Aqui, já dizendo, eu tô feliz de verdade de não ser Let It Go. E aqui eu vou dizer por quê, porque eu acho que essa música já deu no saco de todo mundo. Pô, sabe, essa música pô já... mas eu tinha ficado bolado de feliz na outra playlist minha que deu errado, que tinha caído no Let It Go. Eu fiquei bolado. Nossa, eu não vou poder mandar um chupa Sage no Let It Go. Mas é, mas tipo, é Frozen ainda, entendeu? Tá, então meio chupa Sage. Assim, eu vou dizer que tem uma cena só desse filme que de fato me deixou mal e é a cena dessa música. Porra, essa cena dessa música é bolada. Que é bem no comecinho. Cara, eu fui ver, eu chorei com essa cena no cinema. Que ela começou super bonitinha, musiquinha super fofinha, e aquele final, você tá me sacaneando, né? Enfim, é uma música triste e bagaralho. Nossa, gente. Mas pro nosso encerramento, tá válido. O Mugi vai ter, teve seu Frozen. Não teve One Piece dessa vez, porra, mas... bolado. Fiquei bola... Não, sério. A outra playlist tava muito melhor, velho. Sério. Ah, essa playlist eu achei que, assim, ficou legal também. Não, ficou legal. Diferente. Uma outra tava infinitamente melhor. É, eu não teve Let It Go. Eu admito que isso me deixou feliz, mas deixa pra lá. Então, pra encerrar, gente, obrigado por terem escutado. Vou deixar aqui pra vocês. Joguem nos comentários quem vocês querem que seja a próxima vítima. Tá? Shuffle. Agora eu vou deixar pra vocês escolherem, sabendo que vocês podem se surpreender positivamente ou negativamente. Olha. Ou ambos, né? Olha. Essas listas permitem. Vocês podem coisa. Escolher quem vocês quiserem. Mas o Kiba é uma boa. Ops. Ó, eu acho. Até que porque o Kiba não tem nenhuma playlist aí. Exato. O que a gente sabe de gosto musical do Kiba é o que ele põe nas trilhas dos casts deles e isso não diz nada. Não, o Kiba tem um puta gosto musical foda, velho. Então, pô. Mas assim, eles não sabem disso, entendeu? Fora, depois da minha pessoa, ele é o que tem o melhor gosto musical aí da equipe. Olha que isso pode ser interpretado de tantas maneiras, mas de tantas maneiras. Mas então, galera, deixem aí quem que vocês querem que seja o próximo convidado, ou vítima, ou sei lá como vocês querem chamar da playlist Shuffle. Obrigado por escutarem, continuem nos ouvindo e fiquem com Do You Wanna Build a Snowman na trilha sonora de Frozen. Escutem aí, beijos, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Elsa? Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door, it's like you've gone away. We used to be best buddies, but now we're not. I wish you would tell me why. Wanna build a snowman? It doesn't have to be a snowman. Go away, Anna. Okay, bye. Do you wanna build a snowman? Or ride our bike around the halls? I think some company's overdue. I've started talking to the pictures on the walls. Hang in there, Joan. It gets a little lonely, all these empty rooms, just watching the hours tick by. Thank you. Elsa? Please, I know you're in there. People are asking where you've been. They say I've courage, and I'm trying to. I'm right out here for you. Just let me in. We only have each other. It's just you and me. What are we gonna do? Do you want to build a snowman? Natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa me deixar aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Não conheço, só vou não gastar energia pra beijar sua boca. Nunca comigo, então não me abandona, não.